horas, 9 milhas, com deslocamento oeste, chegando 4 milhas, pelo para 2.732. Por 2 para o Pouso, carro para 7, 737 vai voar, em torno de 3 milhas para a cabeça do Brasil. Posso aqui ao terra, redução aos 1.423. Será 9979 para o local elevador, pulga esquerda para a 1.50 e está autorizado para o procedimento, deixa para 2.000. Completa a aproximação, chama para o elevador, 1.18.95, reduza para a aproximação. Aeroporto 100 graus, 10 nada. Ele pousou, aeronave está certo. Sentiu, federal 9979, continua com a situação, aguarde pista livre. É o nome da rua, acaba de tocar pista. Ok, aguarda. Direita, 1-2-1, respawn 9. Federal 9979, autorizado pouso, pista no zero, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Veio, federal, valeu de pouso, pista no zero. Então, Mike Bravo Uniforme, boa noite, QNH 012, continua a aproximação, aguarde pista livre. Paciente, já foi coordenado com o pessoal do, da casa aérea, a intenção após o pulo foi para o passo de autoridade, Mike Bravo Uniforme. Paciente, Mike Bravo Uniforme. Para 2309-23. Bravo. Após passagem do tráfego na curva final, com Xingu, 3 da Leme, mantém-se na 0. Salvador, boa noite, Tubarão 8, estabilidade aí. Tubarão 8, boa noite, quem é lá no 012, continua com a situação, aguarde e estão no 0 livre. Continua com a situação, aguarde está ali, Tubarão. Para o fuso realizador, curva à direita para o 030, estão estabilizados para o fuso. Alto da colagem, piso 10, vento 10 graus, 099. Dois, com a do 4 do 7, que era da 10, 1 0 graus, 1 1 pista 1-0 em ponto de funcionamento final, será no par de autoridade. Gente, Guarano 8. Azul 4980, decolado ao 5-1. Chame controle Salvador no 20-8, bom voo. Parada 08, 4980, boa. Salvador, boa noite, Azul 4980. Salvador, Azul 4246. Foro 246, boa noite, NH 0012. Continua a aproximação, número 2 para pouso. Certo, 246. 20, Pucaru. Saída Puca, pressão 350. Bom dia, Pucaru, ao 350, 4980. Existe para ver você no seu endereço e chega a sua em 118 do Paulo. Inicialmente à esquerda de hotel, executo 180, aguarde para conseguir o táxi via pista até o par de autoridade. Livre à esquerda via hotel e aguarde para conseguir o táxi via pista até o par de autoridade. Um ar à noite. Então, agora aqui já segue o táxi agilizando o nível do par de autoridade do ar à noite. 28, 30 pouso, 510, vento 100 graus, 109. Eu e pouso na 10, 31, 78. Boa noite, é o 9-1-1-7. 9-1-1-7, no 3-2-0, via saída São Luís. 320 Sandro, contigo, Sandro? Somente uma certa aí. Uma certa. Tiago 9072, boa noite. Tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10. Tempo 090 graus, 139. Bravo, informa-se que atenta ao Boeing da Cô de Cargo, táxi à direita via Alfa Juliette, contorne o pátio principal, recorte na Lima. Ducatia para 2600, General no 02, autorizado o carro do Ducatia, o Ducatia no 02. Isso, agora 5, 10 dias, chegada do Boné de Uno, isso, nós já sabemos. 410, via Pátio, passei Juliette Alves. Reporte pronto, no ponto espera, QNH 1012. Via Pátio, Juliette Alves, para você, para você, para você, para você, para você, para você. Salvador, é o Corte Cargo 9072 para 43, Mandalhão, boa noite. Boa noite, Corte Cargo 9072, informação Alfa. Cefária, saída Sambo 1, aguarde 4. Sambo 1, aguarde 4. Corte Cargo 9072. Salvador, General 9973, boa noite, suspeito estacionamento para a carga. Autorizado, 9973, pode estar. Para a carga. Centro Gasolino, bom dia, sobre o zero. Centro 10 graus, 129. Complexo LF, chama a torre, 118 do Sol 9. Está montando o 1101? Que é o 1101, 1101. Chama a torre. Então, chama 118 do Sol 9. Só pela preocupação, tráfego e supressão de 2 milímetros. 774, táxi à direita de Engo. Até a aeroporto do Ponte Vera Soto, que era 010. Preocupação, tráfego e supressão de 12 milímetros para frente, com 130 de graus. Falado 62, chama o controle Salvador, 0, 1, 8, com o outro. 60, muito obrigado, senhor, até a próxima. Salvador, 8, 6, 2, 4, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Salvador, é o 4959 de azul, boa noite. O 4959 de Fandião, subiu para o nível 140, via Coral 1 Bravo. 140 Coral 1 Bravo, se puder, seria direto. Coral, senhor? Quanto é o seu saída, 4959? Pedro, se Deus quer, ele está aqui, não, senhor. Solo ao 35, direita, Alfa, reportagem da Taxi Juliette.